ver a terra onde sofrera, onde pregara o bem, onde humilde vivera. Quanta recordação agridoce sua alma, tecida de uma luz imorredora e calma. Os magos, a oferenda, o presépio sem flores, a discussão no templo, o enlevo dos doutores, os vendilhões que um dia altivo castigara, os discípulos seus, o monte onde pregara, e a pesca, água revolta ao seu gesto serena, a regeneração da pobre Madalena, os triunfos do seu verbo, os milagres supremos, a traição, o suplício, os momentos extremos. Tudo isso recordou Jesus com placidez, no alto querendo olhar a terra em uma vez. E tranquilo desceu do céu imenso pelas estradas siderais das ridentes estrelas. Desceu, pisou o chão que floresceu em lírios, brancos como seu manto, a cobrir os martírios. Quando em gotas de luz o olhar puro e divino sobre os homens pousou num grave descortino, Jesus teve um sorriso amargo, doloroso, mais uma decepção no seu sonho glorioso. As rosas que plantara ao longo dos caminhos nasceram, mas trazendo asperezas e espinhos. A paz que ele estendera entre todos na terra transformara-se em luta, em fragores de guerra. O amor com que abrandara o coração humano era agora ódio vivo, egoísmo soberano. O pão que repartira ensinando equidade não matava sequer a humana insaciedade. Tudo mal como outrora. Alma do homem sedenta de vingança, fremindo em paixões e tormenta. E Jesus, que buscara o bem que em vão semeou, pela terceira vez sobre a terra chorou. Chorou. E tristemente, alçando-se a amplidão, os braços estendeu no supremo perdão.